O trabalho de fiscalização na Ponte Internacional da Amizade, feito pela Polícia Rodoviária Federal, tem deixado alguns motoristas em situação de alerta para a documentação e as condições do veículo. Ontem, um homem de 45 anos de nacionalidade libanesa foi detido pela PRF ao tentar passar com um Vectra com placas de Foz do Iguaçu para o lado paraguaio da fronteira. No motor, indícios de adulteração. O acusado pagou fiança e foi liberado, mas o veículo ficou no pátio da 6ª SDP. Ele alega desconhecer sobre a possível adulteração porque está com o carro há 9 anos e que teria trocado o motor do veículo recentemente depois de um problema mecânico. A investigação continua e o veículo será periciado nas próximas horas. Se nada de errado for encontrado no veículo, ele será liberado. Agora, se qualquer indício apontar para irregularidade, aí a coisa vai ficar complicada para o cidadão. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.